quando você sorri. Dane-se o filme, a história, o ator. Dane-se Caprio, De Niro, Monroe. Dane-se o verso, a rima também. Dane-se tudo que não tiver. Dane, só penso nela. Quem é ela? O nome dela. Central da Biografia. Bem, meus amigos e minhas amigas, começando o Central da Biografia de hoje, hoje é com o Biquíni Cavadão. A gente lembra que no ano de 1983, Bruno, Álvaro e Miguel, colegas de terceiro ano do Colégio São Vicente de Paulo, decidiram tocar, junto com mais alguns amigos, e foi num sarau, uma espécie de festival de música. Com o sucesso de sua apresentação, eles decidiram fazer daquela ousadia um hábito. Após muitas formações, receberam do amigo Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso, a sugestão do nome, Biquíni Cavadão. E Bruno passou apenas a cantar. Miguel assumiu totalmente o teclado e Álvaro foi novamente chamado para o grupo, desta vez tocando bateria, ao invés de violão. Meus amigos e minhas amigas, Central da Biografia, Biquíni Cavadão. Você está ouvindo? Central da Biografia. A apresentação é de Garbi Souza. Pra Deus, nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro, é belo. Vou deixar com vocês. Não vale mais o meu amor assim. Chove chuva, chove sem parar. Hoje eu vou fazer uma prece para Deus, Jorge Benjor. Pra chuva parar, parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e é belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não, não fale mais o meu amor, sem nada, nada, nada, nada. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Yeah! Oh, oh, oh! Yeah! chove sem parar. Você está ouvindo Central da Biografia. Eu fiz essa linha, me leve para os bordes do céu. Eu vou deixar as garrafas de Deus. Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva. Pra lá de onde o vento faz a curva. E deixe cavalgar os seus destinos, nas nevoadas e redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero juntar até você, carregar os balões do mar. Quero enrolar as pipas, os fios, mandar meus beijos pelo ar. Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar. Leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, Fortaleza. Vento, ventania, me leve para as bordas do céu. Eu vou puxar as barcas de Deus. Vento, ventania, me leve para os quatro cantos do mundo. Me leve pra qualquer lugar. Me deixe cavalgar nos seus destinos, nas revoadas, redemoinhos. Só vocês. Me leve sem destino. Quero mover as pastos moinhos e abrandar o calor do sol. Quero emaranhar o cabelo da menina. Meus beijos pelo ar, vento, ventania, me leve pra qualquer lugar. Leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Senhoras e senhores, recebam com total carinho e aplauso o nosso convidado especial, Papa Winnie. Yeah, man. Good evening, Fortaleza. The nation of the jam and the nation of go jam. We are go jam in the silent pattern. It's not like a winning band, it's like a full star. The people never know how we really come to drop. The time they are shot and they sleep me no far. And every time we rock, it's the crowd in me say, you are my sunshine. We make it right, I only sunshine. We make it to you, make me happy. When skies are gray, you never know, yeah, how much I love you. Lord, sunshine away. So watch your manna. Please don't take my sunshine away. Here we go. You say, oh, babu galera, oh, oh, Laura, oh, oh, oh, oh, oh, hey, babu Fortaleza. Put your hands in the air! Vai, galera! E vai! Só vocês! Legal! Bora! Hey! E chega no lugar, nos seus destinos, nas revoadas, entre moinhos. Papá! Vem, vem, querida, me leva ao seu destino. Yeah.

Você está ouvindo Central da Biografia. Bem, amigos, final da primeira meia hora do Central da Biografia de hoje. Um minutinho e eu volto já com mais meia hora da super banda Biquíni Cavadão, os homenageados de hoje no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. De volta com você, Central da Biografia, com Biquíni Cavadão. Após vários meses, fizeram tédio e essa música foi o chamariz para que Carlos Bene, ex-Kid Abelha, insistisse em gravá-los. A demo, que contou com Herbert na guitarra, foi parar na Rádio Fluminense FM, berço de várias bandas de rock dos anos 80. O sucesso da demo os levou à Polygram para gravar um compacto. Isso aconteceu no começo de 1985. Então, faltava um guitarrista. Carlos Coelho apareceu logo após o segundo show profissional realizado pela banda. A sua integração se deu rapidamente, colaborando nas composições e gravando todos os programas de TV. Era como se ele tivesse apenas faltado no dia de tirar as fotos para a capa do compacto. Biquíni Cavadão, que sensacional, no Central da Biografia. Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza. Missionários e missões suicidas, crianças matando crianças inimigas, generais de todas as nações, guardas punidas, condecorações, documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. Missionários e missões suicidas, crianças matando crianças inimigas, generais de todas as nações, guardas punidas, condecorações, documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. As partes indo pra lugar algum, assim que a minha raça humana se devorando um a um, gritei para o horizonte, ele não me respondeu. Ei, então, feche os olhos, sua voz assim me I'm Você está ouvindo Central da Biografia. Bem-aventurados sejam aqueles que amam essa desordem. Nós viemos a reboque, este mundo é um grande choque. Mas não somos desse mundo, de cidades em torrente, de pessoas em corrente. Tivemos o prazer e a honra de ter nessa música a participação de Renato Russo. Mas essa noite a participação será de todos vocês, ok? Terra não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Terra não é humano, depende de quem é. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Depende de quem erra, vivendo só de guerra. Preparados pra almoçar, soldados. Chegamos atrasados, sumiram com a cidade antes de nós. Mesmo assim, basta esquecer em outro dia, transformando em lataria tudo que estiver ao nosso alcance. É humano, depende de quem erra. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Errar não é humano, esperamos pela vida. Chega de falar, chega de mar, chega de guerra. Quem nunca falha, fala, erra. Joga a primeira pedra. Aqui na terra o bicho te pega, fica violento. Meu raciocínio transformado em racionamento. Só que talento é minha forma de reprodução. Joga a câmera, corta a luz que eu continuo em ação. Aproveitando nossa liberdade de expressão. Fortaleza, Patrick e o biquíni cavalão. Adorados sejam os senhores do progresso. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Errar não é humano, depende de quem erra. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Depende de quem erra, vivendo só de guerra. Chega de paz, chega de barra, chega de guerra. Quem nunca falha, fala, erra. Vivendo só de guerra. Aqui na terra o bicho te pega, fica violento. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Viemos espalhar discórdia. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Conquistar muitas vitórias. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Conquistar muitas derrotas. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Paz. Você está ouvindo Central da Biografia. De festa, chorando e esperando amanhecer. Amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação. Com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer. do silêncio naquelas tardes, naquelas tardes. A vergonha do espelho, naquelas marcas, naquelas marcas. De suas mãos, mas o ódio cega e você não percebe. Mas o ódio cega. E eu que tenho medo até de seu olhar. Mas o ódio cega e você não percebe. Mas o ódio cega. Eu que tinha apenas 17 anos, mas a minha cabeça para tudo. Era assim que as coisas aconteciam, era assim que eu via tudo acontecer. Ei, Camila, oh, Camila, Camila. Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza. De volta, Central da Biografia com Biquíni Cavadão. Mas antes da gente contar mais um pouquinho desta super banda, claro, a gente agradece a você de coração que sempre acompanha os nossos trabalhos. Muito obrigado a cada um de vocês, tá bom, gente? No campo ou na cidade, acompanhando sempre o Central da Biografia. Exclusividade do Central da Mídia para esta grande emissora. Bem, amigos, no meio de 1985, Biquíni Cavadão lança um mix com Tédio, isso na versão remix, e No Mundo da Lua, que também chega às paradas de sucesso. No final daquele ano, eles gravam o primeiro LP, Cidades em Torrente. Além dos dois hits iniciais, eles ainda emplacam Timidez, Inseguro de Vida e Múmias. O disco chega a atingir a marca de 60 mil cópias vendidas em fevereiro de 1986. São eleitos a revelação e excursionam por quase todo o país. Em 87, eles lançam o LP A Era da Incerteza. Apesar de não ter tantos sucessos quanto o primeiro disco, eles chegam à marca de 50 mil cópias, embalados por músicas como Ida e Volta e Um Quarto. Biquíni Cavadão, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Atrás da porta, guardo os meus sapatos. Na gaveta do armário, coloco minhas roupas. Na estante da sala, vejo muitos livros. E a geladeira

Central da Biografia. A apresentação é de Gabi Souza. Estamos de volta. Que legal, Central da Biografia com Biquíni Cavadão, esta super banda. Meus amigos e minhas amigas, no começo de 93, o Biquíni Cavadão participou do Hollywood Rock, abrindo a noite de Red Hot Chili Peppers e Alice in Chains. No meio do ano, se transferem para a Sony Music e lançam como aperitivo para um novo LP a regravação de Chove e Chuva, de Jorge Benjor, outra grande fera. No começo de 94, a Polygram lança O Melhor do Biquíni Cavadão, contendo um resumo de 9 anos de carreira, enquanto a banda se tranca em uma velha casa para compor o seu novo disco, Agora. Músicas como Idiota Eletrônico, Sobrancelhas e Por Que Você Não Estava Aqui começam a despontar. Eles fecham o ano regravando Ilegal, Imoral ou Engorda para o disco Rei, em homenagem a Roberto Carlos. Passam o ano de 95 excursionando, comemorando os 10 anos com shows no Brasil e também nos Estados Unidos. Preparam-se para lançar um songbook e criam o primeiro e-mail de um conjunto de rock no Brasil. biquinicav@ax.ibase.org.br. Eles pensaram antes, hein, gente? Passando a se comunicar também pela internet. Grande Biquíni Cavadão! Vamos com música no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro? Que existe ordem e progresso enquanto a zona continua no Congresso? Quem foi que disse que a justiça nada mais não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro que sai pela culatra. Eu não tô ouvindo. É só do povo, é só o sai ninguém. Aqui embaixo a traição de verde. É só do povo, é só o sai ninguém. Quem foi que disse que os homens nascem iguais? Quem foi que disse que dinheiro não traz felicidade? Se tudo aqui acaba em samba, no país da corda bamba, querem me derrubar. Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa aos 40? A minha acabou faz tempo. Agora entendo o porquê. Cadê eu levo o tiro que sai de lá com o ladrão? Eu não sou ministro, eu não sou. Eu sou do povo. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo. Eu sou o céu, ninguém. Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Ei! são lindos, é. Cada dia eu levo um tiro, cada dia eu levo um tiro. Eu não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo. Amigos, que pena! Foi muito bom esta super banda Biquíni Cavadão, mas chegamos ao final de mais um Central da Biografia! Este negrão, deixa um beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua companhia. É legal falar com você, sabia? Ó, a gente espera um reencontro no próximo. Sempre com muita saúde e com muita alegria. Tanto eu quanto você, tá bom? Saúde pra todo mundo. Um grande beijo. Tchau, gente amiga. Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.